Posso ir corrigindo. Até a próxima. Para o táxi com 140 a bordo, 5 horas e 20, alternando Galeão, Ocean 62, encontro. Confirmando 140, Galeão 520. Ah, afirmativo. Ocean 62, 51, autorizado até o ponto de espera da pista 0, via táxi Índia. No ponto de espera pronto, chama a torre em 118 decimal meia dúzia, o altímetro no 009, bom voo. Libre táxi, via Juliette ao ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 186, o ajuste é 10009, o chame é 251, graças, até já. Só corrigindo, o táxi será via Índia. Se ingressar via Juliette, o trecho da Alfa está interditado. Ah, afirmativo, via Índia, o chame é 251. Torre Salvador, Ocean 6251, ponto de espera pronto, bom dia. Ocean 6251, boa noite, autorizado alinhar e decolar da 10, o vento é de 040 graus com 8 nós. Livre alinhar e decolar na 10, Ocean 6251. 6251, decolou aos 41, chame o controle em 120.8. Tenha um bom dia. Controle 1208, até já. Controle Salvador, bom dia, Ocean Air 6251, da El Leda Bridge, passando 1800 pés. Ocean Air 6251, bom dia, contato radar, saída da El, subindo a nível de voo 360. Acende ao 360, solicita se não for causar prejuízo ao seu tráfego, Proad Bridge. Autorizo direto Leda, aguarde coordenação para Bridge, Ocean Air 6251. Afirmativo, direto Leda, aguardando coordenação para Bridge, Ocean Air 6251. Na 6251, autorizado direto Bridge. Autorizado direto Bridge, a tripulação agradece, o Ocean 6251. Solo Salvador, Alfa, X-Ray Bravo, bom dia. Bom dia, prossiga, Alfa, X-Ray Bravo. Alfa, X-Ray Bravo, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, Finger 3. Pátio 3 até o gate 03 do pátio principal, autorizado, reporte ao termo, até ao término, Alfa, X-Ray Bravo. Cliente, obrigado. Oceania 6251, chame Centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. 12251, alternando 13325, Oceania 6251, grato, até já. Grato, bom voo. Afirma, reporte no término, no pátio 3. Bravo, colocando o técnico de Bravo. Bom dia, Alfa X-Ray Bravo, até a próxima. Salvador, bom dia, Gol 961, autorização, Galeão, tá da Fox. Gol 961, Fox Trot, formação em curso, pronto, copy, Galeão 360. Pronto, copy. Gol 961, autorizado, Galeão, nível de voo 360, decolado 1-0, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leda, após Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota, o pesouro 1-0 até a posição SMAP. Após SMAP, segue via rota do plano de voo. 5523 no transponder, controle 120, 18, gol 961. Autorizado 360 para o Galeão, decolado 1-0 com curva direita na saída da El, após Leda Bridge. Gol 961 com o atendimento correto, posição no 1 após quando pronto para acionamento pushback. Reportarei gol 961. Só informando a informação Fox Trot atualizada, a gente acabando agora de atualizar. A única alteração é a temperatura 26 graus, o altímetro aqui agora marca 1-0, 1-0. O gol no 961. Tem alterações, obrigado. Gol no 961. Fala Salvador, Golando 961, puxa da estacionamento, posição 1. Portão 1-1, será, seguirá orientação da infraero devido às obras no setor. Reporte para o táxi, Golando 961. Reportaria para o táxi, Golando 961. Ah, 35 na cidade, atuando a edificação, vai na praia de Bonfim, para a chinela Bonfim, desça para 4 mil pés. Ajuste no 090. Alugou o 991 para o táxi POB 900, autonomia 3 horas e 40, alterna Campinas. 961 autorizado, táxi até o pátio 1, Índia, no ponto de espera, chama a torre. É, chama a torre 186, altímetro 1010, 1010. Informa que seguirá a viatura follow me até o través 08, após autorizado o táxi. Entra, seguir a viatura até 08, passou na Índia, ponto de espera na 0286, com 1010, gol 1961. Follow me, não se encontra na área, autoriza táxi por meio próximo. Aguarde que estamos em contato com a Infero. Vai aguardar. Tá 3171, autorização para Guarulhos 320. 3171, eu tenho um 360 já aprovado. Copia ou aguarda? Copia, tá 3171. Tá 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decoda 10, primeira curva direita. Perfil da saída da EU, Leda, após Leda. Voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo até Zulu. Após direto trive, após via rota do plano de voo. 5533 no transponder, o controle 120, décima 8, tá 3171. Tá autorizado Guarulhos, nível 360, pista 10, curva direita, à direita, Tael Leda, Bridge, Apesulu 16, BHZ, BCT trive. Segue conforme, 5533 transponder, 1208, é o controle, informação Golf, está no 02. Correto, o Golf confere 02 no portão, repete quando pronto, tracionamento pushback. Volta na quando pronto, tá? 3171. Juno 961, decolou os 28, chame o controle em 120, decimal 8. Bom voo e bom dia. 208, obrigada. Bom dia, 961. Controle Salvador, bom dia, Gol 9961. Gol 9961, bom dia, contato radar, seja da El, subir mantém nível de voo 360. Nada El, 360, Gol 9961. A 3597, desça para 2000 pés, ajuste no 090, autorizado a sinal LS, posso estabilizar. Para o 2000, posso estabilizar para 3597. Azul 4040, formação em curso Golf, pronto, cópia 340, nível para confins. O Azul 4040, autorizado com fins, nível de voo 340, decola 10, primeira curva direita, vestida saída da El Leda, pois Leda voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pizulu 16. 5535, ao transponder o controle 120, décima 8, Azul 4040. Protegimento correto, portão 013 apostando pronto, pressionamento pushback. Gol 1865, desça para 2000 pés, ajusta no 090, autorizada a sinal LS, posto estabilizado. estabilizado, tá 3597. TRAN 3597, complete final, chame torre 118, decimal 6. 118, decimal 6, tá 3597, obrigado. Gol 1961, chame centro Recife, frequência 1251, alterne 13325. Recife 251, 3325, gol 1961. Rio 5973, a sua identificação, vai na pose de TAP para a chegada à mar e desça para nível de voo 050. Inicialmente TAP, Rio 5973.